mais ninguém. Alô, Bielzinho, meu irmão, tamo junto. Cansei, tomei uma decisão que ia mudar de vez. Eu já sofri demais com alguém que agora é ex. Fazer tudo por ela e fazer outra vez. Tô seguindo minha vida como você fez. Despertador da vida já tocou aqui, em modo de soneca pra voltar a dormir. Cansei de ler a página do mesmo livro e acreditar que era meu melhor abrigo. Eu descobri que o melhor lugar do mundo é estar bem comigo. Já te servi demais com o estoque de mim. Eu mesmo me consumi, é melhor assim. Eu vou viver na solteirice, tomando minhas cachaças e uma dose de uísque. Uma cerveja gelada, uma dose de chi. Já te servi demais com o estoque de mim. Eu mesmo me consumi, é melhor assim. Pra voltar a dormir. Cansei de ler a página do mesmo livro e acreditar que era o meu melhor abrigo. Eu descobri que o melhor lugar do mundo é estar bem comigo. Eu vou viver na solteirice, tomando minhas cachaças e uma